anel não, a gente nem vê. Por isso agora que canto pra vocês entender. Quando o moleque pensava ficava louco, pros anos passar logo e eu chegar nos 18. Quem um dia foi pivete e nunca pensou assim, mostre um se é que tem, chega e conta pra mim. E já podia imaginar que ao chegar nessa fase a responsa tinha que constar. Trabalhar pra ajudar a coroa, em casa a situação não é nada boa. Tem despesa, energia, água, aluguel. Sabe como é que é, dinheiro não cai do céu. Não diferente dos meus sonhos de criança, nascido de família pobre, não herdei herança. Nem por isso me deixei levar pro lado oposto, o caminho do mal que pra minha mãe só traz desgosto. Hoje com 20 e poucos, moleque doido, só ando por aí esbarrado, cabuloso. Não dou goela pra comédia, casca de ferida que só atrasa os lados de quem quer vencer na vida. Com trabalho, com suor, do próprio esforço. Falo de mim, falo também de quem é dos nossos, que penso que eu penso, que penso que ele pensa, que vive de simplicidade, não de aparência. Ser maluco hoje em dia não é pra qualquer um, não é só colar com as puta, no beco fuma um. Tem que manter o caráter e também o respeito, dignidade acima, esse é o contexto. Pra ser malandro de atitude, antes de tudo tem que ter proceder de homem, fazer da moral o seu escudo. Tem que ter proceder de homem e fazer da moral o seu escudo. Acuerda pra la vida mientras hay tiempo. He tenido fuerza, vamos luchador. Reaja sofredor, a guerra não acabou. Subúrbio, favela, morro. Acuerda pra la vida mientras hay tiempo. He tenido fuerza, vamos luchador. Reaja sofredor, a guerra não acabou. Subúrbio, favela, morro. A vida não é fácil, vai, segue a luta, vença o fracasso, vai, véi. Me escuta, obstáculos vão vir pra querer te parar, mas a força que tá em ti vai poder superar. Porque não há outra coisa que possa te impedir. Jeová tá com nós, demorou, vamos aí. Mas a força de vontade é essencial. Falar a verdade de forma original. Aí guerreira, batalha continua. E você tem a essência, um lutador da rua. Então força, vem, vamos malandragem. Viva a sua vida plantando a bondade, né? Tem que ter fé, pois é, pra se manter de pé. Trabalhar com coração, irmão, na alegria ou na decepção. Mudando sua história, não existe vitória sem derrota. E você sabe quando chega a sua hora de erguer a cabeça e seguir uma nova trajetória. A gente quer o seu bem também. Evitar as lágrimas que já te dei entendimento nessas nossas palavras. Compreender o porquê fundamental é o amor pra sobreviver e crer que um dia cambiará os caminhos. E la gente pode ser muito mais sencillos. Sin bidia, sin pelea, mas unida, que assim seja. Acuerda pra la vida mientras hay tiempo. Resucita tu amor y todos los sentimientos. Yo tengo una esperanza fuerte que no muere. Solo te pido que levantarse camina. Resistencia, lucha para ver el día. Acuerda pra la vida, sigue en la guerrilla. Mi pana de África Latina. Acuerda pra la vida mientras hay tiempo. He tenido fuerza, vamos luchador. Reaja sofredor, a guerra no acabó. Subúrbio, favela, morro. Acuerda.